No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Catedral do Fado, aos sábados e domingos, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e durante 30 minutos, aos sábados e domingos, proporciono-lhe também meia hora desta alma portuguesa, deste tesouro português. A nossa Catedral abriu as portas e faz questão que você entre e sinta-se à vontade, possa apreciar e sentir este tesouro português. Vamos começar a nossa seleção de hoje com dois fados muito bonitos. Falo no fado Rosas e Peixe, na voz de Ricardo Ribeiro, e Argentina Santos, Duas Almas. Dois fados para começar esta nossa Catedral do Fado. Fico por aí e desfrute. As portas estão abertas para ouvir e sentir este tesouro que é tão nosso. E Arpejo, no céu de Lisboa, é um festejo. E o azul que resta, ainda da festa, outro desejo. Oh Lisboa, eu não acredito que seja só fama. Se o nosso amor é uma permuta de quem ama e ama. Oh Lisboa, por que não reparas nestes olhos meus, que celebram céus, que celebram cílios, que cobrem a fama e a dor aborrecida. Nesta madrugada, neste céu de cama, esta madrugada, tu és Lisboa, fiquei namorado por quem lá ficou preso. A tua chama, mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Paixão sem dar por mim, se talvez o teu olhar perturbante roubar-me o coração. Não deves rir, não esquivar-te, deves sim acarinhar este amor grato e divino. E o meu destino era amar-te. Encontrei o teu olhar e cumpriu-se o meu destino. Mas entre tantos olhares cheios de encanto e beleza, só o teu olhar me compensa. Fez as almas aos pais, e tu és, tenho a certeza, a alma que me pertence. Mas se acaso esta afeição é para ti que me cegueia, que te lança a embaraço. Os teus braços me prisão e prende-me a vida inteira na cadeia dos teus braços. Fados, sem dúvida, apaixonados e repletos de amor. Nesta nossa Catedral do Fado, ficamos agora com mais dois fados. Falo de O Fado do Ladrão Enamorado, na voz de José Manuel Barreto, e depois ficamos com O Cacilheiro. Dois fados para ouvir, para sentir o som da guitarra, da viola, do poeta, do fadista, que interpreta tão bem este nosso tesouro, com tanto amor. Fique por aí e ouça o que tenho para escrever. Vê-se, pois, a gargantilha, porque amanhã é domingo, e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tenho tostão, dizes que é uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão

chegando. Ai, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Todos moram numa rua, a que chamam sempre sua, mas eu cá não os invejo. O meu bairro é sobre as águas, que cantam as suas mágoas, e a minha rua é o Tejo. Certa noite de luar, vinha eu a navegar, e de pé junto da proa, eu vi-o então, sonhei, que os braços do Cristo Rei estavam a abraçar Lisboa. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo, e navegando a idade foi chegando. O cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. E navegando, a idade foi chegando. O cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. É passando por todos estes fados aqui na nossa catedral que vamos ouvindo e sentindo este tesouro português. São 8 fados que eu trago aqui hoje e vou-lhe dar a oportunidade de ouvir mais 2 grandes representações. Vamos ficar com Teresa Silva Carvalho, com Fado Amar, e depois ficamos com Saudade, Silêncio e Sombra, na voz de Teresa Tarouca. 2 senhoras que, sem dúvida, trazem aqui grandes fados e grandes representações desta nossa alma, deste nosso tesouro, aqui à nossa Catedral do Fado. Ouve-se aqui as guitarradas, os poemas, a paixão que é trazida pelo fado tão português. Oh, Saudade, meu amor, é um martírio maior da minha vida em pedaços. Desde a tarde desse dia em que há longe se perdia para sempre o som dos teus passos. Desde a tarde desse dia em que há longe se perdia para sempre o som dos teus passos. Saudades fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós. Lembras-te daquela vez quando eu cantava a teus pés travas que não tinham fim? Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava as rosas desse jardim? Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava as rosas desse jardim. Jardim distante e deserto, sinto tão longe e tão perto o passado que te assombra. Devaneio e realidade, silêncio, sombras, saudade, saudade, silêncio e sombra. Devaneio e realidade, silêncio, sombras, saudade, saudade, silêncio e sombra. Chegámos hoje, por fim, ao final da nossa Catedral do Fado. Mas no próximo fim de semana, ao sábado e ao domingo, entre as 12 e as 12h30, cá estou eu, neste canal, canal 2 da Rádio Antena Web, para abrir as portas a mais uma Catedral do Fado, trazendo para si as melhores representações do fado português. Fado este que é o nosso tesouro, a nossa alma. Já sabe que este programa existe para si que está aí e que sente o fado da forma que ele merece ser sentido. Vamos terminar com Fadista Louco e Por Querer Bem, na voz de Mafalda Arnoux. Dois grandes temas, dois grandes fados, para terminar a nossa Catedral do Fado. Fique bem, tenha o resto de um ótimo domingo e uma semana repleta de tudo o que é bom. Sábado, cá estamos, e no domingo também, para lhe trazer mais Catedral do Fado. Fique bem, até lá, tudo de bom para si. Contaram-me ainda há pouco que à noite pela moraria andava um fadista louco sem saber o que dizia. andava um fadista louco, sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no capelão. Falava na amendoeira, na guia, no capelão, na rosária camiseira e na tasca do gingão. Na rosária camiseira e na tasca do gingão, metido numa samarra, melenas em desalinho, cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Louco gritou pela Severa, e quando a manhã surgiu, louco gritou pela Severa, e quando a manhã surgiu, quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém viu. Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via era a saudade chorando, a morte da moraria. Era a saudade chorando, a morte da moraria. Nunca fiz.